Eles são sinônimos de espetáculo. Alegria, alegria. Criatividade, criatividade. E é claro, muita pressão, pressão. Muita pressão, pressão. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. Muita pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. E aí, agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. A pressão vai subir. Bora que a pressão vai subir, viajou! A pressão vai subir. Comigo! A pressão vai subir. Está no ar, Gordo e Dinho Pressão, é bagulho doido. É bagulho doido, é bagulho doido, é bagulho doido. Um, dois, três, três. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é truco? Quem é truco? Quem é truco? Viado, faz barulho. Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das solteiras aí? Agora joga pra cima a mãozinha e bate na palma da mão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Um, três, dois, um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, um. Sai, sai, sai da frente de gordito. Na palma da mão, agora vai. Pa, pa, pa, pa, pa. Bate na palma, bate na palma, bate na palma. Eu quero ver agora, assim, vai. A mil grau, a mil grau, mil grau, mil grau. ponta direita pega fogo. Bora que tá mil grau, bora que tá mil grau, bora que tá mil grau. Agora, agora. Que tem doida, acho que tem doida, doida. E a minha esquerda tá fervendo. Acho que tem doida quando toma o crocodilo. Acho que tem doida quando toma o tiro. Meu amigo Tico lá do Tico Lanches, o lanche mais top da BR tá na área. É Belém do Pará, tá 40 graus e o crocodilo tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Já estamos na área, Murilo. A referência já tá no ar. Oi. A referência já tá no ar. A referência tá no ar. A maior referência em pressão está no ar. Quem é? Gordinho. Pega meu animal. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. Já endoidou, já endoidou, já endoidou. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece. O meu parceiro Bruno da CB, ele já falou, a referência e pressão tá no ar. Gordo e Dinho pressão, é bagulho doido. Pra cima, pra cima. Agora eu quero ver, tonelada. O Dinho Gordo é bom, quando ele entra o som é dobrado. É dobrado na minha show. Pega meu animal. E nosso amigo Diego Caçador, ele é a primeira dama. O Gabriel 2020 é a primeira dama. Fernanda também tá na área, lá de Boa Vista, curtindo aqui, galera do Gurupi do Maranhão, cidade aqui, ó. DJ Gordo. A gente mais uma vez agradece primeiramente a Deus. É a primeira festa do ano e a gente sem dúvida alguma agradece o ano de 2018, que foi um ano de muitas conquistas, um ano de muitas vitórias, e que esse ano de 2019 seja um ano abençoado para cada um de nós. São os sinceros votos aqui dos irmãos Gordo de Impressão e de toda a empresa Crocodilo. Arrepia. E a gente, sem dúvida alguma, deixa aquela mensagem de carinho, que 2019 seja o ano das conquistas. Então bora pra cima, maninho, fazer uma contagem. Agora o bagulho vai endoidar. Quem gosta é o ministro. A contagem é assim, ó. 5, 4, 3, 2. Uhul! Aqui é... Eu vou deixar você partir. Crocodilo. Meu rei do açougue do meu rei. Feliz 2019, sucesso, garoto. Meu amigo Dudu Pressão, ele é sua loura Pressão. E aí, Dudu? Meu amigo Luan da Crocovip, toda a galera da Crocovip, meu parceiro Igor Neves e o Thiago lá de Aguardindas, o homem que comanda o chute certo. Leva um abraço, meu grande amigo André. Olha o chute certo no telão aí, neném. Meu parceiro Washington Leão também já na área. O que me fez sofrer? Bora, Washington! Um abraço do Dinho Pressão. Dinho Pressão. Como é que é? Agora. E nossos empresários da Ceasa. Meu parceiro Doidinho representando os empresários daí, ó. E aí, Nadá? O que me fez sofrer? Bora, Davidson. Luiz Gêmeos Pressão na área. Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato. Bora falar assim, ó. Doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. Eu sou vagabundo mesmo. O nosso amigo Adriano Parque, ele que é o esposo da empresária Carla, tá acompanhando meu parceiro Potter. Tá todo mundo aí, ó. Bora, meu parceiro Alan da GDS. Segura aí, ó. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida. Ela quer o Breno Brasil. Ela quer dar pra batida. Ela quer o Felipe Lopes. Ela quer dar pra batida. Ela quer o fugitivo. Ela quer dar pra batida. Ela quer bagulho doido. Mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra batida. Ela quer o seu. Essa música agora é a minha, essa música aí. Parada na minha cara. Tá jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Os brothers Gordo e Dinho Bração. Arregaçando tudo. O Robert já falou. Essa aí é minha. E ponto final. E aí? Planejou um assalto pedo, planejou um assalto foto, mas valioso. Olha quem tá na área, gente. Eu sou que nota nossa. Toda a minha galera aí. Da minha Crocolive. O meu parceiro Bruninho, você é a primeira dama. E o meu parceiro Adriano Playboy. E o T2 do Rock. Vai joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Equipe Snyder do Queen. Vai joga, joga. E a família Spider. Vai e o meu parceiro é o dos mal falados. DJ Lohan. Leonardo Oliveira. E aí, Leonardo? Funk, a nossa panelinha na área Morajaba. E o meu parceiro Bruno Vermelho. Um abraço especial do Dinho Pressão. E o meu parceiro Arley. Ele e a sua esposa, Dona Ilze. Eles estão no som que eles dão, maluco. Bora pra cima! Pra cima! Pra cima! Bora, Robert e Bora Jonas. Os nossos fugitivos também estão na área. Nosso amigo Iago Machado, ele que chegou agora pra curtir o Groco. Seja bem-vindo, garoto. Amigo Eurico da CL, você. O meu parceiro Dudu Doidão. E aí, Dudu? Olha o meu parceiro Muralha. É a galera que veio curtir aqui na via. Bora, Monini. Se ele puxa aqui, se ele puxa. Olha quem tá na área, o meu cunhado Magno. E a minha cunhada Regiane Almeida. Alô, tio Nildo. E a minha esposa Rafaela Santos. Tá todo mundo aí, ó. No camarote, minha cunhada Ana Araújo. Bora, Carlinha. Bora, bora, bora. Vai, vai, já. Eu vou parar no corpo. Vai ser bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele. Isso, vai. Vai ficar chapado, vai ficar depois da só. Toma, toma, toma. E aí, Zezinho Paraíso. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O Pitego também. E aí, Pitaco dos Humildes? O nosso amigo Brito da Pedreira. E nosso amigo Alessandro Shake. É o nosso Humildes. E aí, Leonão? Bora, Lobo, bora, GNV. Um abraço do Dinho. O Cheque da Pratinha e a primeira dama Deise Monteiro, o Fabricinho da Freeboard, o Pepe Pressão, bora Murilo da Pedro. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só. Advogado Tapera já falou. As bandidas só querem as bandidas. O gordo e o Dini é muita pressão, então bora. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Rodrigo da Nike. O meu parceiro Matina, a Dani Lourinha. Aponta pra bandida. Ela que vai ser mamãe. Bandida, um abraço bandida, pra você, Matina. Aponta pra bandida. Aponta pra bandida. Aponta, aponta, aponta, aponta, aponta. Vai! O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje a noite eu... Dentada. Vamos lá pro carro que você vai... Alô, Mel! Oi! Tá bonito! Hoje vai ser... DJ Dinho Pressão! Pressão! pressão, pressão. Me dá seu amigo Júnior Mecânico. Ele é a galera do rock. Dentro do carro. Oi, meu parceiro Alder Gaia, você, a sua esposa Camila, a Jaque Almeida também tá na área. Um abraço pra vocês aí, ó. E meu parceiro Kekel também. E a nossa família Magolinha já na área. E aí, Kekel? Tito Pirata também já por aqui. E o meu camarada Johnny do Barreiro. E aí, dona Erika? Bora pra cima, pra cima! Pra cima! Olha o cara que safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai se ver. É só jogar a mão pra cima e dali. Dali a dentada, dali a dentada, dali a dentada. A dentada tá rolando. Toma essa dentada, toma essa dentada. Vai, vai, já. E o meu parceiro Diego dos VIPs, lá de Marituba, ele é a sua primeira dama aqui, ó. Fala, Diego. Tel, bora, Paulo, chicotada, você e a primeira dama aqui, ó. Apaga a luz que tá liberada. Pituca da ponte, a primeira dama. Tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz. Só que não tem hora pra chegar em casa, aponta o dedinho direito pro céu aí, ó. Só que não tem hora pra chegar em casa. Só quem acredita que 2019 vai ser melhor que 2018, aponta o dedinho direito pro céu e canta assim comigo assim, ó. São amores, amores que matam. Pum, pum, pim, pim, pum, pum, pim, pim, pum, pum, pim, pim, pum, pum, pum. Pim, pim, pim, pim, pum, pum, pim, pim, pum, pum, pim, pim, pum, pum, pim. Fala, bigodinho! Pum, pum, pum. O fim do bigodão. Bigode virou de vez. Esse é da TF, esse moleque. DJ Dinho B. Ele mesmo. Vez. Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. DJ Gordo virou de vez. Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. DJ Dinho virou de vez. Pressão. O corpo tá pressão. O corpo tá. Crocodilo Prime, o maior e mais forte. Parado no bailão, oi no bailão. O corpo tá pressão, o corpo tá pressão. O corpo tá pressão, o corpo tá pressão. O corpo tá pressão. De gordo, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Eu já falei. De gordo, bota na pressão. Só vou sair. E o meu parceiro de Eduardo da galera do Ideia Pressão aqui, ó. Segura, Júnior. Loucão, loucão, loucão, loucão, só os loucos. É a comemoração do mijo loucão, da filha do Eurico da série. Só os loucos. Parabéns, moleque, que Deus te dê sabedoria loucão, pra você criar sua filha. Sucesso e um grande abraço aqui dos irmãos Gordidinho. Fala, Sérgio Gambista. Loucão, loucão, só loucão. Meu amigo Luiz, da equipe Xerxes. Eles já chegaram e vão comandar o camarote. Bora, bora, bora que o bagulho que doidou, que doidou. Doutor Rodrigo, dá uma chica favorita aqui, ó. Bora, Rodrigo. Advogado Tapera também, já no som que ele dá, mano. Crocodilo Prime. E aí, Tapera? Adriano. Adriano Playboy. A cor colagem, bora, Bruninho. Pode crer. D2 do rock na área. Aqui. O nosso amigo Coração Gelado tá na área. Pra te falar. E aí? Agora. Quando você foi, eu fiquei tão mal. O Fabrício, oh, a Raine, o Edielson, Andressa, os mentirosos do Atalaia. Parceiro Alessandro Shake. É, moleque. A agora eu já sei o teu nome, desgraçado. Tito Pirata, meu amigo Droga, Dona Érica. Equipe Spider. Só tem o Homem-Aranha aí, moleque. Empresária Carla, Adriano Parque também por ali, ó. E aí, poder? Tá no camarote. O Diego Caçador também, bora, Diego. O Miau da GDS, bora, Miau. Um abraço aqui dos irmãos. Gordo e Dinho, pressão. Meu parceiro Murilo Galvão. E aí, Murilo? Aí tu se fudeu, terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando como que era seu. Agora chora que você perdeu. Aí tu se fudeu, terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando como que era seu. Agora chora que você perdeu. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Fico o dia inteiro falando da minha vida, acreditando a minha cor. Você não tá me ajudando. Pega meu animal! Mano, mas ainda. Dinho Pressão. Dinho Pressão. Inveja, tchau, tchau. Cada um dessas meninas tem um superpoder. Agora é hora de aquecer, tá? Vai, vai, faz aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Olha a galera, vai dançando e aquecendo, aquecendo, aquecendo. Aquece, aquece, aquece. Aquece mais um pouquinho. Aquece, aquece, aquece. Aquece mais um pouquinho direitinho. Vai botando a galera pra dançar. Bora no aquecimento, bora no aquecimento. Bora no aquecimento, bora no aquecimento. Bora no aquecimento, vai, tchau. Depois de 5 meses, ele volta ao som que lhe dá valor. É a primeira do ano e ele não poderia ficar de fora. Bora explodir, bora explodir, bora explodir. Oh! As equipes fã clubes do animal vão pra cima. Olha o batidão, no batidão, no batidão. Olha o batidão, olha o batidão. Olha o batidão, batidão, batidão, vai. Joga a mão, joga, pressão, joga a mão, joga, pressão, pressão, pressão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. Esse é o passinho que o Potter gosta. Deixa, deixa, deixa, deixa na batida. Pode batidão, batidão, batidão. Vai, vai, vai, vai, vai. Oh! Bora, meus empresários da Ceasa. E aí, doidinho? Bora, bora, bora, bora, bora. Na batida, na batida, na batida. Pra ninguém ficar parado. Já! Bota pra treinar. joga o anzol, joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel. Fortíssimo Júnior da Pedreira falou, é assim que se faz, ó, vai, já, já, já. Foi bom te amar. Tem noite de amor. Pressão. Você me deixou. Vocês estão cantando, né? Pra aguentar. O compadre Paulinho falou, gordo. Assim dá demais. Já tô aqui, pai. Nunca pensei que pudesse existir. E aí, compadre Paulinho? Assim, e é por isso. Sempre em nome da loja Josi Modas. E a Music! A marca do momento no telão, neném! Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance. E aí, bigodinho? Me acompanhando com o compadre Paulinho. Pode crer. Aqui na minha direita. Você. Obrigado pela moral, compadre Paulinho. Rapaz, que festa foi esse Réveillon, moleque. Não quis nem escutar. Engraçado, saiu de lá 9 da manhã. Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu outra chance. Provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Bora botar pra estremecer, galera! Assim, assim, é assim, assim, é assim, assim, é assim, assim, é assim, é assim. Meu animal! Um, dois, três, já, vai! Quebra o quadril, quebra, quebra o quadril. Quebra o quadril, vai quebrando, quebra tudo. Vai quebrando, quebra já! Ele que é o sobrinho da Elba, tá na área. Olha o meu parceiro Gabriel 2020. Ele é sua esposa, direto do Gurupi. A galera do Gurupi tá curtindo o animal. Olha o animal detonando, detonando na batida, na batida. Bora, maninho, bora virando mais uma na batida. Sim, vai, vai já, vai, vai já, vai, vai já. Pólvora! Só quem tem tatuagem, dá um grito aí. Eita, que tá bonito. E é sempre em nome do Jurunas Carne. A casa de carne mais top do Jurunas, do telão aí, ó. Talvez você já saiba que a mágoa dos lembranças estão dentro de mim. Estúdio Tainá Araújo. Aquele tá no telão, neném. Orgulho de momento. Uma das melhores esteticistas do norte do Brasil. Tainá Araújo. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim. Bem... Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. Ainda tenho o seu nome em mim. Também tenho o seu nome. Como é que tá? Como é que tá? Escrito no. Faz o caqueado, faz o caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, caqueado, caqueado. Bora, bora como é que é, bora como é que é, bora como é que é. Bora, boninho, olha essa, que tá chegando. João do Gelo, o rei do gelo da terra firme no telão, neném. Bora que o bagulho doida assim, ó. É só botar a mão no queixinho e dar a risadinha. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, fez que eu fiz? Dudu doidão. E o Dudu pressão. Falou, Irlo. Bora, minha Xerce. Bota na pressão. Bota na pressão. Um, dois. Ei, ei, oh. Pressão. Hoje eu acordei sozinho e me deparei que você não estava mais, não. Aqui. Mensagens eu mandei a noite inteira, eu chorei e você nem ligou. Preciso de você aqui, inteira eu quero só você. E o Melody? Diga logo de uma vez o que fez nas... Agora, agora, agora. Assim. Maior pressão de aparelhagem do planeta, Crocodilo Prime. O nosso amigo Caju, do lanche do Caju. O lanche mais top da Barão tá no telão. Faz o caquinhado, faz o caquinhado. E o meu parceiro Thiago do chute certo, lá de Águas Lindas, disse gordo. Eu tô curtindo o animal. Então bora pra cima, goleiro. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, já. Ai, ô mané, tem que aturar a gente, um palhaço. E a marca Duke Golden é a marca que veste patrocínio gordinho do nosso empresário Anderson. Olha a Duke Golden no telão aí, ó. Vai, vai, vai, vai. Ela faz a cobra subir. Ela faz a cobra subir. E o nosso parceiro Ícaro Carneiro, o homem que comanda a boutique Multimarca. E a abelhinha mais famosa do Pará chega no telão aí, ó. Gigante. A dancinha, vamos te ensinar. Te liga aí, DJ Ari Rabu. Fique com ele, vai ser melhor assim. Fique tranquilo. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou. Você vai. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Mas quero te ver, te entender. Dessa vez é pra valer. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. E aí, e aí? O meu coração ficou confuso, sem saber o que fazer. Como é que é? Como é que é? Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. agora. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. E aí a gente foi chegando assim, assim, ó. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Agora! Só pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo, eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro, te deitar no meu peito, eu largo tudo, tudo, tudo. E nosso amigo Puquega, da família Guarabá, fechado no telão. A referência, a maior referência em pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Agora. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso. Amigo Piteco, dos humildes, e a sua primeira dama, Diana. Diana Lima. Comandante Meio Quilo. Junto com os humildes da Pedreira. Obrigado, Meio Quilo. Desde ontem, curtindo o animal. As palavras. Eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo, um script, te amei. No dia seguinte quis aproximar. Peguei o ônibus e o nosso amigo Giga, homem que comanda Ana's Boutique. A boutique mais top de Coraci. Nosso parceiro Fael, assistência do Fael. Se liga aí, Fael. Ônibus aconteceu, as nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu Deus. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, sete horas, quatro horas. As molecas já estão na vida. As molecas já estão na vida. É aniversário do Gordinho do Bar. Eu não fiquei na fita. Bora, Denilson! Eu ia pro crocodilo ainda. Filma ele, filma ele! O Gordinho é referência e caqueado, ó. Bora, Gordinho! Vai, vai! Espaço de estética, Rafaela Santos. Vamos aí, dá uma voltita outra vez. Tá no telão, neném. Segura aí, ó. O Vinícius LV, o molequinho da favela, o Marcelo Feio, o Bob e a primeira dama, tamo junto. Você partiu meu coração. E a minha panelinha. Todos não querem mais. Leonardo Oliveira, Bruno Vermelho. E é pra você. E aí, Lana Botelho. Agora, amigo Arley. A dona Ilze. O jogo virou. O padre Paulinho falou: só vou com tocar a última. Falou, bora. Que viria a me amar. Bora, toma uma. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. E aí? Agora vem. Bora, muralha. Tudo doidão também. Doidando tudo aqui na direita. E aí, Murilo? Como é que é? Agora vai sofrer na minha. O Luiz, Lô. O Didi, o DG, o Abre, amigo Vander também. Poderosa, super. E aí, parceiro Dodô, a nossa gigante Chelsea já é o circuito. Ricardo, bora pra cima, minha Chelsea. E Viviane Batidão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. E a sorveteria distribuidora Sabor da Fruta. E meu parceiro Jefferson, o Júnior e o seu Gabriel. É a sorveteria mais top da TF.